Correio da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Solo 5-4, frequência livre. A 3567, decolado ao 5-4, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Zero, livre decolar dono zero, vento 160 graus com 7 nós. 6720, decolador 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Foro Salvador, boa noite, Foro 273, passou externo, baixado para baixo. Boa noite no 273, livre posição no 0, ventando 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020. 1020, livre posição na pista, Foro 273. Com 273, solo 05, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 2 ao lado, Alemão, 273. Largou um no 601, pronto no Porto Serra. No 601, a linha decola da 10, vento 150 graus com 5 nós. A linha aí decola da 10, gol no 601. Meia-zero-um, decolador 1-7, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, gol 601. Boa noite.